custou, o que já enfrentou, o que já conquistou, aonde já chegou, de tudo que passou, o quanto de você em você ainda sobrou. Lembra das horas de aperto calado, então lembra de todos quantos que sobraram, então lembra das vitórias, derrotas, amigos, que foi com a droga, de tudo que passou e quanto ainda é foda. Então lembra de todas as léguas percorridas, então lembra de insônias e noites perdidas, então lembra do que escolheu pra sua vida, da batalha, do suor, o quanto que custou se manter na trilha. Vai na fé que o tempo abre, só brilha, só não arreda o pé. Concentra, não come pilha, se for pra vir já é. Mas vê se não antecipa, se aposta o que tiver. Seu carro fica na pista, vão lhe testar todo instante. Observa seu semblante, guia seus passos pra longe. Tenta a fraqueza do homem, vão te encontrar você. Vão golpear pelas costas pra lhe fazer esquecer e desviar da sua rota, vão invejar, desfazer sua vitória honesta e tenta te convencer com ilusão e promessa. E vai ter que perceber e carregar o que te presta dos que vão tá por você pra combater e dar testa, fazer valer o passado e todo o aprendizado, como a tarde no campinho e o humilde barraco quando teve que partir, querendo só ter ficado às vezes que resistiu ao que lhe vinha bem fácil. É quando paro e penso na finalidade de tudo, ao que me veio, ao que vivi e ao que já não me iludo. Se é pra fazer, me das contas, sempre segurei minhas pontas. Né, agora que cê vai ver, eu arrega peças broncas. Não gira muda, sorte grande pra te contemplar. Olha pro céu, agradece e pede pra abençoar. Se no revolver embarcar, cercado se encontrar, quando ele cutucar, bota a cabeça no lugar. E lembra de todas as léguas percorridas, então lembra de insônias e noites perdidas, então lembra do que escolheu pra sua vida, da batalha, do suor, o quanto que custou se manter na trilha. Lembra das horas de aperto calado, então lembra de todos quantos que sobraram, então lembra das vitórias, derrotas, amigos, que foi com a droga, de tudo que passou e quanto ainda é foda. Tem que fazer a parte boa e gente pra atrapalhar, por mais que dê as mãos, surgem só pra te segurar. Quando não tô pra agredir, quando não vem algemar, os 400 que pisar eu tô a fim de cobrar. E ser você contra o mundo em uma guerra infinita, ser caçador de ilusões em meia selva maldita, correr pra ter que alcançar o seu patamar de vida e não poder ultrapassar da onde dizem cê fica. Já que nada justifica o que fizemos de errado, então o que modifica se nós nos contrariarmos e ser mais um entre mil, não lhe fará ofuscado como os daqui que partiu e ainda hoje são lembrados, sem se sentir rebaixado pela luz que lhe ilumina, nem um pouco ameaçado pelas correntes platinas. Saber botar o pé no chão e agir no palco da vida, pros cobrador de pecado não existe uma dívida. Saber ganhar e perder e dar sequência no jogo, ver destruir o que foi feito e reconstruir de novo, crescer os planos de vida, tentar sair do esboço sem ter que cortar o filé, na hora ruê o osso. Quem é do povo, gueto, corre, reconhece o motivo, sente na perna a dureza e o dom de ser oprimido, de se envolver pela causa e se sentir traído quando a pressão lhe esmagar e novamente for de tu. Lembra das horas de aperto calado, então lembra de todos quantos que sobraram, então lembra das vitórias, derrotas, amigos, que foi com a droga, de tudo que passou e quanto ainda é foda. Então lembra de todas as léguas percorridas, então lembra de insônias e noites perdidas, então lembra do que escolheu pra sua vida, da batalha, do suor, o quanto que custou se manter na trilha. O quanto caminhou, o quanto que custou, o que já enfrentou, o que já conquistou, aonde já chegou, de tudo que passou, o quanto de você e você ainda sofreu.